746, muito boa noite. Região 150, atingiu. Noite, objeto 6746, desse mantém o nível 040 na prova do NDB Salvador. Aguarde o procedimento NDB para pista 17, ajuste 10-15. Azul 46746. Cliente descendo para 040 com 1015, aguardando o sinal para o NDB da 176746. Objeto 6746, desse mantém 2000, ajustado 1015. Aposto no bloqueio iniciando afastamento. Objeto 6746. Ciente para 2000, 1015, vai reportando bloqueio iniciando afastamento. 6746. 7746, no bloqueio iniciando afastamento. 7, aponte na curva base do procedimento, objeto 6746. Apontará na base 6746. Jet 6746, iniciando base 1000. Ciente, agora transmissão de comunicações do objeto 6746. Guardando, 46. Na 746 já tem referência visual com a cabeceira 17? Qual aeroporto 5? A cabeceira ainda não, senhor. Esse aeroporto tem referência visual com a cabeceira 17. Apontará. Jet 6746, visual com a cabeceira, anunciante. Oi, 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado. Oh, boa noite, Jet 6746. 6746, boa, tráfego avistado, ajuste no 015, cheque o trem. Baixo travado, 6746. Gente, 6746, o vento é 1,60 graus, 8,9, autorizado pouso na 1,7. Gente, autorizado pouso na 1,7, 6746. 746, solo os 21, vai taxiar pro portão 612. Gente, para o portão 612, 6746.